vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Viva a vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. O Son Goku e o Vegeta têm estado a treinar intensamente sob a orientação do Whis no distante planeta do Bills. Pelo que vejo, vocês melhoraram muito desde o último treino, mas mesmo assim ainda não conseguem ser rápidos o suficiente. Vejam só, até consegui dar-vos um autógrafo. Hã? Enquanto isso, na Terra, Freezer, o Imperador do Mal, conseguiu ressuscitar graças ao extraordinário poder das bolas de cristal. A seguir, o Freezer conseguiu recuperar totalmente graças a um dispositivo de regeneração da mais avançada tecnologia. Como é bom estar de volta! Chegou a hora da vingança! O aviso de Jaco! O Freezer e os seus 1000 soldados vão atacar! Bem-vindo, Freezer! Hã? E quem és tu? Eu chamo-me Sorbet. Servi como oficial supremo na zona estelar 3. Ah, sim, lembro-me vagamente de ti. Atualmente assumi o teu lugar e sou o responsável do exército, Freezer? Isso é verdade. Parece que ressuscitei mesmo. Sim, usando as bolas de cristal e um tipo de dispositivo de regeneração. Bolas de cristal? Ah, as misteriosas bolas dos Namekianos. Como nós não conseguimos encontrar os Namekianos, eu fui com o Tagoma à Terra e usámos as bolas de lá para o ressuscitar. Tagoma? O meu nome é Tagoma e foi uma grande honra para mim ter a oportunidade de colaborar na tua ressurreição, Freezer. Ok, agradeço a ajuda. O Tagoma é um dos nossos melhores soldados. A sua excelência está ao nível dos falecidos Zorban e Dodoria. É uma ajuda preciosa. Então, tendo isso em conta, surpreendo-me que tenham levado tanto tempo a ressuscitar-me. Não vos parece? Peço desculpa. Nós encontramos dificuldades inesperadas durante o processo de preparação. A Terra mais parecia um inferno, um local onde vivia mais pura agonia. Anjos, animais e outros que tais, todos os dias, sem exceção, organizavam alegres desfiles. Estão preparadas? Vamos começar! Desfilezinhos! A vida lá era um verdadeiro inferno! Ainda bem que te conseguimos trazer de volta! O que eu acho é que as coisas não deviam estar a correr muito bem sem mim, e por isso é que decidiram ressuscitar-me, não é verdade? Ah, não! Estás muito enganado! E o meu pai? Nós achámos que desta vez era melhor te ressuscitar a ti e deixar o teu pai para uma próxima oportunidade. Não é preciso ressuscitar o meu pai. Ele está sempre a armar-se, é importante. Sim, sim. Estou a entender. Ainda estou um bocado enferrujado. É capaz de levar algum tempo até conseguir levar a cabo a minha vingança. Vingança? Ah, pois, claro que sim. Eu só vou ficar satisfeito quando levar a cabo a minha vingança para acabar com os dois guerreiros que me deixaram neste estado durante tanto tempo. Mas, Freezer, por favor, ouve-me primeiro. Começa por exercer a tua força sobre todo o universo. Por favor. Peço desculpa, mas acho que será mais aconselhado ignorar os guerreiros que são muito mais fortes ao que parece. Mas, e portanto, que isso me acontecerá? Nem mais uma palavra! Com que então estás ao nível dos meus antigos soldados, o Zarbon e o Dodoria? Eu estou ausente durante algum tempo e o exército do Freezer é reduzido a um grupo de criaturas completamente fracas. Os soldados do poderoso exército do Freezer não têm medo de uns insignificantes guerreiros. Freezer, peço desculpa. E eu peço perdão. Não teria piada nenhuma dar-te uma morte rápida. Eu não preciso de soldados fracos para nada. Vais rastejar para o resto da tua vida. Freezer! A verdade é que aquele guerreiro chamado Son Goku, ele tornou-se ainda mais... Ainda o quê? Ainda mais forte, e estou a dizer, é isso? Por mais que me custe admitir, sim. Eu já estava à espera disso. Ai, eu agora só tenho de ficar mais forte, é tudo o que eu preciso. Ele também conseguiu derrotar o Bubu, Freezer. O Bubu? O meu pai bem me disse para eu nunca lutar contra o Bills, Deus da Destruição, nem contra o Bubu. É esse Bubu que falas? Sim, sim. Com essa notícia que eu não contava. Mas ao mesmo tempo é interessante, não é? Interessante? Achas? Sabes, eu tive a sorte de ter nascido com um talento natural. Eu nunca treinei na minha vida, porque nunca tive necessidade de recorrer a isso. Sim, sim. O que é que achas que pode acontecer se eu treinar e conseguir extrair todo o potencial que está encerrado dentro de mim? Se eu treinar afincadamente, deverei conseguir ultrapassá-los facilmente. Não vão ter hipótese nenhuma de me vencer. Estou ansioso para ver o que vai acontecer. Meninos, ouçam! A energia que vocês redobraram está a manifestar-se. Redobrem só a energia no interior do corpo para que o vosso adversário não a consiga sentir. Chegaram tão longe em tão pouco tempo, nunca pensei. Já estou a perceber porque é que merecem o reconhecimento do Bills. O que é que se passa? É que mais que barulheira. Olha! Então, Bills, já acabaste de fazer o O? Acordei, assim não consigo dormir. Olá, bom dia, Bills. Tu viste? O Bills apanhou-me mesmo desprevenido. Pois, Son Goku, ele nunca se pode baixar a guarda. Se calhar apanhaste um resfriado enquanto dormias, santinho. Pensando bem, o que é que vocês os dois estão a fazer aqui? Nós os dois temos estado a treinar com o Whis. Isso aí eu, basta olhar para vocês. O que eu quero saber é como é que vieram aqui parar. Foi o Whis que nos trouxe até ao teu planeta. Ai, trouxe? Nesse caso, calculo que o tenham conquistado com doces. Estou certo. Tanto quanto eu sei, Bom, foi mais ou menos isso. E porquê que anseiam tanto tornar-se mais fortes? Não me digam que me querem tirar o lugar e ser os próximos deuses da destruição. Não é nada disso. Eu só quero ficar mais forte do que já sou. E eu não quero que este Palermo continue a passar à frente. Que conversa é essa, Vegeta? Tu é que me passaste à frente e vieste para aqui primeiro. Porque tu és muito lento e não te mexes. Vocês os dois não se dão mesmo nada bem. Estão sempre às turras. Então, e que doces é que trouxeram? Oh, desta vez eu distraí-me e deixei-os cair pelo caminho, sabes, Bills? Devem andar a flutuar alguns aí, pelo espaço, a esvoaçar. Deixaste cair os doces pelo caminho. É verdade. O Whis é mesmo um desastrado. Mas tu não vês que isso foi um grande desperdício? Muito suspeito. Whis, tu disseste desta vez, não disseste? Isso quer dizer que foste muitas vezes à Terra enquanto eu dormia, é verdade? Eu vou perguntar mais uma vez, Whis. Tens ido à Terra? Sim, tenho ido à Terra. Mas, Bills, ouve, há um bom motivo para justificar estas minhas viagens. Provar comida. Provar comida? Lá na Terra há alguma comida que não sabe muito bem. E eu tenho andado a fazer testes para evitar que tenhas de provar essa comida que te pode dar a volta aos intestinos. A fazer testes? Sim! Contra o mal! Olá, rapazes. Sabem dizer-me se é aqui que a Bulma vive? Sim, é. Queres falar com a minha mãe? Mãe? Tu és filho da Bulma? Sim, sou. Tens algum problema com isso? Eu estou só surpreendido por saber que a minha amiga Bulma já é mãe. Hã? Mas não foi para isso que aqui vim. Vai chamar a Bulma imediatamente. Este rapaz é amigo da Bulma. Que disparate, Sangoten! Nenhum amigo da minha mãe usa fatos justos de corpo inteiro como o que ele traz. Isto não é um fato de corpo inteiro. Isto é a minha pele. Hã? Olha, olha! Onde é que se vendem máscaras dessas? Isto não é nenhuma máscara. É a minha cara. Hã? Hã? Hã? Uau, que fixe! Olha lá, em que escola é que andas? Eu já não tenho idade para andar na escola. Eu sou um adulto. São Goten, que palerma! A orelha dele soltou-se. Isso não é uma orelha. É um dispositivo de comunicação sem fios. De última geração. Agora, rápido, vão chamar a Bulma. Está bem, chefe. E tu, como é que te chamas? Eu sou o Jaco. Sou membro da elite da Patrulha Galáctica. Os defensores da Paz Galáctica. E estou... ao vosso dispor. Ai, que barulho. Olhem só quem ele é. É o Jaco. Há quanto tempo? O Trunks disse que estava aqui um Naco para falar comigo. E eu não sabia quem era. Não é Naco, mas sim Jaco, hã? Então, rapazes, eu não vos dei ordens para mexer na minha máquina Super Elite. Então, o que é que te traz aqui? Bulma, ouvi dizer que tu és amiga do homem que derrotou o Freezer. Isso é verdade? Sim. Foram duas pessoas que derrotaram o Freezer. E uma delas foi o meu querido filho Trunks. O quê? Estás-me a dizer que aquele pequenote derrotou o Freezer? Não é o Trunks como vemos agora. Ele veio do futuro numa máquina do tempo e foi assim que ele derrotou o Freezer. Mas ele veio do futuro? Falas disso tão descontraídamente. Controlar o tempo é um crime grave na Lei Galáctica. Se te apanharem, vão exilar-te num qualquer planeta distante. Mas eu não tinha conhecimento dessa lei. Mas é incrível que ele tenha vindo do futuro e tenha derrotado o Freezer. Bulma, o teu filho Trunks é um terráqueo extraordinário. O meu filho não é terráqueo. O Trunks e o Son Goten, que está lá em cima com ele, têm sangue de guerreiro. De guerreiro? Estás a falar dos guerreiros do planeta Vegeta? Exato. Os guerreiros, ou seja, a raça guerreira? Como já te disse, exato. Por outras palavras, Bulma, o teu marido é um guerreiro? É assim, querias que fosse o quê? Pois, claro que é. Oh, meninos, eu já vos disse, saiam daí imediatamente. Oh, Bulma, não tem problema, fica descansada. Vá, meninos, divirtam-se à vontadinha. Mas porquê é que tu mudaste de atitude tão de repente? O que será que faz esse botão? Este aqui, São Goten. Bubu! Ah, parem já! A Bulma está a dizer qualquer coisa. Assim eu não consigo ouvir nada. Eu nunca pensei que houvesse guerreiros a viver na Terra. Terei feito a geneira? Não, o prazo dessa missão já passou. Prescreveu. Mas, Jaco, eu ainda não percebi o que é que vieste aqui fazer. Eu vim aqui porque quero falar com o homem que derrotou o Freezer. Tu sabes quem é a outra pessoa além do teu filho? A outra pessoa é o meu amigo, Son Goku. Leva-me até ele imediatamente. Eu preciso de falar com ele. Olha que não vai ser nada fácil levar-te até ele. Neste momento ele está com o meu marido no planeta do Bills a treinar. No planeta do Bills? Sim, do Bills. Mas isso é impossível. O Bills não passa de um mito urbano. Se é isso que tu pensas, por mim, tudo bem. Nós não temos tempo para estar com isto agora. Eu vim avisar-vos que neste momento o Freezer ressuscitou e vem a caminho da Terra com 1000 soldados. Hã? O Freezer? Mas ele ressuscitou? Verdade? Verdade. Com 1000 soldados. 1000 soldados. Se não me falha a memória, o Freezer é muito violento, não é? Certíssimo, Bulma. Já agora, é este o aspecto dele. Apesar de estar mal desenhado, tem um ar mesmo mau. Segundo as informações que tenho, ele renasceu há 4 meses. E o exército do Freezer está tão forte como quando estava no seu auge. Se continuar a esse ritmo, os terráqueos estão todos aniquilados. Aniquilados? A primeira coisa que devias ter feito quando chegaste era dar-nos essa notícia. Eu aproveito para te avisar que vou fugir. Eu ainda não estou preparado para morrer, Bulma. Já chega, meninos! Já para o quarto do Trunks! Sim! Oh! Whis! Tenho aqui um soberbo gelado de morango caseiro! Se o quiseres provar, entra em contacto comigo e vê lá se te despachas, senão ele vai derreter! O que estás a fazer numa altura destas? Whis! Diz-me já que sabes quando é que está previsto o Freezer chegar? Daqui a 1 semana, 10 dias ou o quê? Daqui a cerca de 1 hora. Parvo! Ele está quase a chegar! Eu tenho de ir avisar toda a gente a correr! Parvo? Oh! Oi, o telemóvel! Oh, o telemóvel está aqui! Deixa lá ver, oh, é a Bulma! Olá, é o Krilin! Ligaste a uma má hora, Bulma! Eu estou a trabalhar agora! Hã? O Freezer? Isso é assustador! Daqui a 1 hora? Ok, está bem, entendido, Bulma. Eu vou já preparar-me e entrar em contacto com o Tartaruga Genial. Está bem, pronto, então adeus. Toma. Obrigado, 18, és uma querida. É estranho, eu nunca pensei voltar a vestir este uniforme. É impossível o mesmo adversário conseguir matar-me 2 vezes. É impossível. Eu vou contigo. É que eu tenho mais forças e mais recursos para lutar. Não, eu vou sozinho. Tu tens de ficar aqui a proteger a nossa querida filha, não é? Mas eu tenho um favor para te pedir. E então, o Son Goku e o Vegeta estão no planeta do Bills e ainda não voltaram. Sim, parece que estão a tentar entrar em contacto com eles. Eu espero que eles cheguem aqui depressa. Mas felizmente não estamos muito mal, porque temos o Bubu e o Son Gohan. Lindo! Toma conta da mamã. Eu volto depressa. Prometo que ainda volto para jantar. Fantástico. Parece que eles são muitos. Mas acho que vou dar umas valentes sovas. Krilin. Tenjinan. Também vieste connosco, boa? Sim. Estás com um ótimo aspecto, tartaruga. Krilin. Son Gohan! Satã! Essa tua cabeça careca traz-me recordações. É para me dar inspiração. Mas será que tu fizeste bem em vir? Tu tiveste uma filha há muito pouco tempo. Tu também tens uma família, querido. Eles já estão perto. Que potência! Será a energia do Freezer depois da ressurreição? Que força! Estamos quase a chegar à Terra, Freezer! É verdade. Dos dois guerreiros que me derrotaram, parece que só conseguiram localizar o Son Goku. Sim! Fartámos-nos de procurar, mas não conseguimos encontrar o outro. Tudo bem, não há problema. Mas Freezer, mesmo que a tua vingança corra bem e o consigas derrotar com as bolas de cristal, ele poderá voltar a ressuscitar. Eu tenho um plano para resolver essa questão. Parece que eles chegaram. Muito bem, finalmente chegou a hora de pôr em ação a minha querida e estimada vingança. Son Gohan. É inacreditável. O Freezer sempre veio. E nota-se bem que ele está muito mais forte. Apesar de o exército dele ter muito mais soldados do que nós, não vamos ser derrotados. Krillin, tem cuidado. Eu já vou a caminho. Sai daí depressa. No próximo episódio de Dragon Ball Super, começa a vingança. O exército de Freezer vira a sua maldade para o Son Gohan. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.